E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64 número 27. Eu sou o seu host Jeff e hoje eu estou com o Mário. Oi. E também com o Jomão. É impressionante como você mantém o número de sair na vinheta disso. Número é importante, eu gosto de número. Só RPG que não. Aliás, sabe o que é mais importante que número, Jomão? Manda. É sorte. Sorte. Vai, explica então. Eu entrei lá na loteria do My Nintendo Store pra poder comprar um Switch do Animal Crossing. Porque, sei lá, eu falei, tipo, ah, talvez eu precise de um Switch. Aí eu não queria decidir se eu queria pagar ou não. Eu falei, deixa a sorte decidir. É. Aí foi isso que eu fiz. Eu entrei lá, no período que esse podcast vai sair, já foi, já. Você perdeu. Mas, de novo, é tipo, a loja da Nintendo ela tem um estoque limitado e eles deixam você, tipo, comprar, tipo, eles te dão um bilhete pra você ter a chance de comprar não só o Switch do Animal Crossing, como o Switch Lite aqui no Japão, que tá em falta. E foi isso. Mas é o preço normal ou é o preço inflacionado? Não, é o preço normal. Loja da Nintendo, aliás, eles não podem sacanear isso. Se você tiver a sorte de ganhar, aí você pode revender na Amazon por, sei lá, 10, 20 mil a mais. Que é o preço que eles estão pedindo. Mas se eu ganhar, eu não vou vender, não. Nesse momento atual, ainda não saiu. Não, sai dia 17. Tá. Coisa. Você tem dia, acho que era dia 3 até o dia... Alguma coisa assim, era uma semana. Então semana que vem a gente vai descobrir se você ganhou ou não. É, isso. Tá, boa sorte, Jeff. Enfim, vocês têm alguma coisa aleatória pra falar? Alguma coisa que vocês querem divulgar? Ah, eu tenho, ó. Esses dias eu falei que eu tava morrendo de vontade de comer um Top Sunday. Passado todo o tempo que eu tava com infecção na garganta e tal, eu pedi um Top Sunday ontem pelo iFood. Só que tem um detalhe que o iFood, ele... Pelo menos, não o iFood, no caso. O restaurante que eu pedi, né? A franquia que eu pedi do McDonald's. Eles não deixavam fazer um pedido com menos de R$ 15, né? Tinha que ser acima de R$ 15. O Top Sunday é, tipo... R$ 10, sei lá. Aí, pra não pedir só o Top Sunday e qualquer outra coisa que eu não ia comer, porque eu não queria. Pediu dois Top Sunday. Pediu um de cada sabor. Aliás, fez falta, eu devia ter feito isso. Mas eu pedi um brinquedinho do McLunch Feliz, cara. Eles entregam no iFood. Aliás, você pode pedir Pô, só o brinquedo. Aí saiu quanto? Saiu R$ 30 tudo, né? Com a entrega, sim. E qual o brinquedo que tá agora? Então, é o videozinho. Mini vírus. Tem os cavalos do Spirit, Corsão Indomável. Acho que é Corsão O Indomável, que é? Tá tendo outro filme disso aí? Não, acho que não. É o quê? Rerun Não do tem mais filme. Spirit? O bagulho é de 2000 e pouco, isso aí, não é? Mas é isso mesmo. E os carrinhos. Dois desse filme, mano? O bagulho tá o quê? Tá 18 anos guardado esse buraco? Ó, e carrinhos do Velozes Furiosos, mas acho que do desenho. O que vocês acham que eu peguei? Eu acho que você pegou o carrinho. Mano, acho que é mais fácil falar. Era só pagar mais, velho. Eu não pegava boneco disso aí. Não tinha como Era o só pagar, carrinho? mas tinha que pegar. Era o carrinho ou o cavalo? Ah, Mario é uma pessoa mais natureza. Ele pegou o cavalo. Eu acho que Peguei ele pegou o cavalo. carrinho. Eu peguei Ih, cavalo. caralho. Eu não conheço Peguei. Mario. Eu não conheço muito a franquia, mas eu peguei a Chica Bonita. Me chama mais bonita. Quem? Chica Bonita, Chica Linda, Chica Bonita, esse é o nome do cavalo. Mas deve estar no filme, tá? É licenciado? Chica, eu não faço a menor. Eu não assisti Spirit. Ou melhor, acho que assisti e esqueci completamente. Então. Mano, como possível Brony, você me decepcionou agora, Jamon. Não, eu. Mas aí, Brony é especificamente com My Little Pony, não Não. quero saber de outros cavalos. Bom, mas o cavalo chegou, a crista dele não mexe, mas o rabo mexe, é tipo de pelo. Aí dá pra você pentear, legal. Ah, eu tô usando o pentezinho no meu cachorro. É o quê? Tem tipo um cabelo do My Little Pony mesmo? É isso mesmo, você penteia o rabo do cavalo. Mano, eu não tô encontrando a personagem Chica Bonita aqui no elenco, mas. Chica alguma coisa, cara. Chica alguma coisa. Não sei, tem um Pequeno Rio 1 e um Pequeno Rio 2. E eu não tenho nada, minha semana foi qualquer coisa, então só estou vivendo. É verdade, eu tinha a festa junina, mas não vou falar, não. Eu tive uma festa junina, só isso. Mas tinha alimento típico? Tinha churrasquinho, cachorro-quente, pipoca, paçoca, bolo de milho, bolo de banana. Quem que fez? Sua esposa fez? Mano, quem? A sua esposa fez tudo isso? Vocês... Mas, ó, paçoca, acho que você já comentou disso, né? Mas é a mesma fabricante aqui do Brasil, né? Que tem aí, né? Tem a paçoquita. Essa tem. Ah, tá. Na IOC, né? Aliás, paçoca IOC é muito ruim, paçoquita é melhor mesmo. Eu gosto mais da Mourla. Nunca vi pra comprar aqui. Eu tenho uma coisa muito boa pra falar. Não, espera aí. Ó, João, pra não te decepcionar, Jefferson, não sei se você gosta da Paçoca Amor, porque tem a Paçoca Amor Chipuden agora, que eles mudaram completamente a fórmula deles e não tá aquela farinha de cocaína que você pega e já desmancha, assim. É uma paçoca mais amendoim. Agora tá mais durinha? Então ficou ruim, né? Ficou ruim, né? Ah, tá. Não vende mais a farinha? A antiga? Não, não. A original, a não chipuden. Ah, então... Paçoca então criança. Eu não tô com saudade de nada. Eu fui no... pra fazer a festa junina, a gente foi no mercado... A gente chama de mercado brasileiro, porque brasileiro acho que é o dono do mundo dos países de terceiro mundo. Mas era um mercado... que era comandado americano. Por brasileiros. Era um mercado que era comandado por brasileiros, mas tinha produto brasileiro, peruano, vietnamita, essas coisas. Ah, não é só sul-americano, então. Então, enfim. Aí eu cheguei lá, aí a mulher, tipo, ela tava entendendo português, mas ela falou com um sotaque estranho, acho que mudou de mão lá. Acho que é uma peruana deve ter assumido. Aí, olhando as coisas, aí eu vi, né, tipo, acho que o pessoal sabe do meu vício por refrigerante aqui, eu vi um refrigerante parecendo, sabe, cor de radiação, cor de detergente neutro. Detergente neutro geralmente é amarelo, né? Eu tô falando bosta. Não sei, mas eu acho que é a cor que tá falando. É verde, mas tudo bem. É que o verde é o de limão, pelo menos da marca que minha mãe comprava era isso. Enfim. Imagina um amarelo. Eu falei, nossa, o que, que é isso? Aí tava escrito lá, Inca Cola. Aí eu falei, nossa. Nossa, tô ligado. Eu tomei esse Inca Cola na Disney quando eu tinha pra tomar, cara. Fala aí sua experiência primeiro. Então, aí eu li na embalagem, contei uma grande quantidade de açúcar, né? Uhum. Aí eu cheguei lá, falei, não, isso aí é pra mim, né? Aí eu comprei a garrafinha, sei lá, de 500. Aí quando eu tomei, eu fiquei sem reação, velho. Eu falei, nossa, isso aqui tem gosto de quê? Pra mim não tinha gosto de Inca Cola. Tem gosto de Inca Cola. Eu fiquei assim, Aí depois eu tomei o segundo gole e falei, eu tô sentindo o açúcar aqui e ali. Aí quando eu tomei o terceiro gole, eu falei, nossa, isso aqui é puro açúcar, velho. Eu gostei bastante, mas assim, pela experiência do tipo, sabe aquela coisa que você gosta pra tomar, tipo, uma vez a cada 6 meses? Uhum. Foi essa a minha sensação. E a sua, Mário? Nossa, eu quase morri, cara, minha diabetes foi de 0 a 100, eu nem tenho diabetes, e nossa, pensei que eu fosse infartar, mano, o negócio é muito doce. Aliás, ó, nenhum refrigerante ganha do Guaraná Antártica em comparação, assim, refrigerantes estrangeiros, sabe? Que eu falei, eu fui na Disney e lá tem uma área lá que você toma refrigerantes de várias partes do mundo à vontade, assim. E um pior que o outro. Só o Guaraná salvou. Aliás, eu tomei o Guaraná pra limpar a boca dos outros refrigerantes. O Guaraná, eu acho que é tipo, o Guaraná é o melhor refrigerante quando você coloca uma laranjinha no... Guaraná com laranja, eu acho que... Eu gosto mais do que coca com limão, eu gosto de Guaraná com laranja. Ó, eu sou a favor de não ter nada disso, tá? Não, tem que colocar um negocinho, ó. Dá aquele sabor que precisa, um sabor natural, assim. Acho que isso é frescura, vai. É igual você pedir H2O de limão com limão. Aliás, gente que pede água com gás e bota limão dentro ainda. Eu fico, mano, pede H2O, pelo amor de Deus, velho. Não, mano, H2O com limão, H2O não, água com gás com limão, eu acho um crime. Eu adoro água com gás, pra quem não sabe aqui, eu bebo muita água com gás. Ou pelo menos bebia, né? E aí eu sempre, quando eu vou em restaurantes, essas coisas, normalmente eu peço ou Guaraná, se não tem Guaraná, água com gás, fechou. E aí eles metem esse limão, e às vezes eles não perguntam se quer colocar o limão, eles já presumem que você quer a merda do limão. Nossa, mas eu fui no final do ano passado com o Mário, acho que foi no teu aniversário ainda, que eu fui num bagulho que os caras colocou limão. Nossa, quando eu bebi aquela água, quase que eu cuspi tudo, velho. Foi muito... Ah, que isso, também não é tanto, velho. Mano, é que os caras não colocou limão, eles colocaram essência de limão. Nossa, tava muito limão. Pelo amor de Deus. E a água que eu queria beber ficou imbebível. Essa é a minha reclamação, então. Eu tô com o Jomon. Colocar limão ou laranja fica diferente, mas é muito trabalho, velho. Prefiro mais. Não, mas é por isso que você faz restaurante, porque o trampo não é seu. Você só vira e fala, ó, com limãozinho. É, por isso que você compra H2O, que já tá pronto, né? Não, mas a Coca e o Guaraná, Mário. Não a água com gás. A água com gás você não coloca nada. A água com gás é água com gás. Perfeita do jeito que é. Mano, perfeito. Eu odeio água com gás. Eu odeio. Nossa, só pra não falar que eu não odeio quem bebe água com gás, porque eu vou te ofender, Jamon. Mas eu não suporto água com gás, cara. Queima tudo, não tem gosto de nada. Nossa senhora, só te faz arrotar. Pra quem tem esofagite, é a pior coisa do mundo. Pra mim, deixa o intestino preso água com gás. Eu também não gosto, não. Enfim, vambora. Vai, Jamon, começa aí a ler os comentários aí. Tá, eu vou começar a ler os comentários do Karaokê 64, número 26. Comentários entre 27 de junho e 3 de julho. E o primeiro comentário aqui é do Ciro Costa. Salve, salve, galera. Tudo bem? Gosto de ouvir os podcasts de estação enquanto estou fazendo outra atividade que me toma tempo, mas que não usa o cérebro. Lavar o quintal, jogar os doguinhos para passear. Ah, levar os doguinhos para passear ou dirigir. Ou jogar os doguinhos vai ser problemático. Vai passear, depois você volta. Vai comprar pão. É um momento com os podcasts também. Acho que eu sou o único que joga, ouve podcast enquanto joga, né? Mano, eu acho música uma coisa muito intrínseca do videogame, então eu não consigo, eu quero ouvir as músicas. Só se eu tô grindando num jogo que é tipo, é jogo de grind, aí eu não ligo, mas... Que aí eu já conheço as músicas de quadro salteado, mas só que em jogo normalmente eu tô ouvindo. É, ou chocando ovo em Pokémon, né? Um exemplo, jogar um Pokémon é maravilhoso pra ouvir podcast. Outro dia me peguei pensando em Keeper. Em por que ouço os programas da estação e a resposta é que minha infância foi marcada por três consoles. Super Nintendo, Super Metroid Mario World, Game Boy Color, Pokémon Yellow, Gold, Silver e Crystal. Ele jogou os três da segunda geração. E Nintendo 64. Esse eu não tive, mas jogava muito na casa de amigos. Toda vez que ouço os podcasts da estação... Mesmo estando totalmente alheio às discussões de lançamentos, franquias e polêmicas do mundo da Nintendo, tenho uma sensação muito boa de nostalgia. Isso me ajuda muito a lidar com o estresse do dia a dia. Ah, pera, é legal, pera. Né? Ele não tem um Switch? É que assim, eu vou ser honesto aqui, desculpa ouvintes se vocês não têm um Switch, mas eu acharia insuportável de gente falando de um videogame, tipo, uma hora falando sobre um videogame que você não tem, sabe? Deve ser meio boring, assim. Não sei, eu escuto podcast da Sony, eu não tenho PlayStation. É, assim, eu escuto outros podcasts de jogos, falando de jogos que eu não compraria, mas pra entender a perspectiva deles, né? Então eu acho que é válido, sim. Mas eu acho o mais impressionante é a pessoa comentar mesmo, sei lá, só porque ele escuta só por nostalgia, assim. Sobre um jogo que se simplesmente recebesse um port melhorado pro Switch, eu jogaria meu dinheiro na cara da Nintendo e compraria, esse seria o Super Metroid. Aliás, estou sonhando com o dia em que a Nintendo vai lançar uma coleção dos jogos 2D de Metroid pro Switch. Coleção de Metroid 2D vai continuar sonhando, muito provavelmente. É, talvez um 2.5D, né? Igual foi o Metroid do 3DS, né? Sim. Eu gostaria do Metroid do... Agora, tipo, dado um tempo que eu joguei o Samus Returns, eu... Talvez seja o Metroid 2D, talvez eu só... É que eu joguei tudo em 2019, eu acho, todos os Metroid de 2D, e o Super Metroid foi o que eu menos gostei. Porque eu acho que o jogo envelhecia um pouquinho mais do que o resto, né? Eu acho que se o Super Metroid dá uma melhoradinha, ele... Tipo, você colocar, no caso, a Samus poder se segurar nas beiradas, ter um pulinho mais solto, eu acho que ele fica maravilhoso. E o Super Metroid de Samus Returns é um jogo que eu não gosto muito por causa da segunda mira, porque... Eu lembro que no 3DS tava com a mão doendo de ter que fazer a mira. Então que você tinha uma posição muito ruim pra fazer, ficar mirando com meio que o segundo analógico do 3DS que não existe. Vocês acham que a Nintendo tem medo de, sei lá, lançar Super Metroid de novo com gráficos melhorados? Tipo, medo de estragar o legado? Eu acho que sim, e eu também acho que ela tem medo, entre aspas, ela tem medo ou ela percebeu que ela não pode lançar Metroid 2D com preço de jogo de Switch. E esse seria o lançamento que ela ia fazer. É um jogo de talvez 10 horas e $60. Então ela não, eu acho que ela não tá muito afim pra uma franquia que não vende tanto que o Metroid. Ela se propõe a fazer isso com Zelda, mas com Metroid acho que não. É, sei lá, se tivesse, sei lá, o E3 com anúncio de Super Metroid e Super Mario World Remake, assim, as pessoas não iam pirar, velho. Pra depois descobrir que elas estavam sonhando. Esse jogo não é tão bom assim. Eu acho que. Dá pra discutir e eu acho que venderia bem esses dois títulos. Provavelmente. A respeito dos valores elevados do console, acessórios e games no momento atual, acho que todo mundo está sem noção. O jeito é não comprar. Como eu entrei no Switch atrasado... Ah, então ele tem um Switch. Já ficou a resposta aqui. Como eu entrei no Switch atrasado, sempre busco os melhores jogos na versão física, porém usados no Mercado Livre. Ou mesmo impressos de amigos. Paguei na casa dos 180 no Xenoblade 2, Mario Odyssey e Octopath. Entretanto, coitado. Creio eu que por causa das especulações de problemas na produção devido à pandemia, estou vendo os mesmos jogos usados pularem para a casa de 250 para cima. O console, então, nem se fala. Tem pessoas pedindo 2.600 em um usado com 3 ou 4 jogos físicos. É surreal, tendo em vista que paguei 1.600 no meu zero bala. Forte abraço a todos, continue o bom trabalho. É, então, eu tava vendo com a minha irmã, um lugar que a gente comprava subiu também, tá? 2.000 e lá vai pedrinha, é meio complicado. Não, mas isso é console novo, né? Sim, console novo. Porque eu acho que quem tá cobrando pro console usado 2.000 e pouco é muito oportunista. Mas com jogos, com 3 ou 4 jogos físicos. Tá cobrando 2 conto, vai. Sei lá. Mano, mas ele... Então, mas ele deve ter comprado o console dele por 1.500. Mesmo de colocar os jogos, o console ainda é usado. E ele vai estar levando 100% do que ele pagou, sabe? Eu acho que é oportunismo. Ah, é? É aquela coisa, o cara tem gente desesperada pra pegar o Switch agora e tem gente que vai aproveitar esse desespero, né? Meio que o mercado aí da loucura. Pra mim isso é capitalismo, é preço e demanda. Tipo, não é coisa exclusiva do Brasil. Aqui no Japão, foi que nem eu disse. Tem gente vendendo o console do Animal Crossing a 50 mil, velho. E eles? Não, velho. Eu recrimino isso. É que assim, é que 36. Né? Pra mim, o que gera valor no produto é o próprio valor dele, né? O valor de entretenimento, etc. E não o preço de procura no mercado. Pra mim é puro oportunismo. É tão oportunismo quanto aquele nosso amigo lá que foi comprar mangá na Comics ou a Volume 1 pra tentar vender na internet. E aí pega a gente desavisada, sabe? Ah, mas não. É. O Mario foi pro pessoal aí no negócio. Mas é oportunismo, mas é aquela coisa, tipo, se aproveitar de quem que não sabe. Ou se aproveitar de quem tá desesperado agora. É basicamente isso. Então, eu acho que os caras são cuzões, mas eu não consigo chegar e falar, é a primeira vez que eu vejo isso. Não, é normal, infelizmente. Infelizmente é normal, mas eu recrimino quem faz. E o próximo comentário é do Daniel Moreno. Não, eu quero falar uma coisa. É Ciro Gomes, né? É, sim, Ciro Costa. Ciro Gomes é outro cara. A partir de agora vai ser tudo Ciro Gomes. É política agora? Tá xingando as pessoas, tá querendo bater em jornalista? Não é assim, calma. É, Ciro Costa, primeiro, muito obrigado por você ter compartilhado suas experiências com Estação 64. Espero que a gente continue te desestressando, ou não. Eu espero que a gente não se estresse, na verdade, porque às vezes a gente fala muita besteira. Mas, ouvintes, façam que nem ele, assim, comentem as situações que você escuta, esse tipo de coisa. A gente vai descobrir que muita gente ouve a gente no banho. Seria legal. Eu acho chique quem escuta podcast no banho. Eu queria fazer a pergunta se ele se arrependeu ou não de R$180 em Xenoblade 2. Você tá puto com esse Xenoblade 2, né, agora? Nossa, tá foda terminar esse negócio. Você tá jogando 2 de novo? Não, ele não tinha terminado da primeira vez. Ah, entendi. Ah, Jefferson, eu paguei esse preço na época e paguei um pouquinho menos, assim, mas eu não me arrependi, não. Mano, se eu fosse imaginar senti que... Senti um pouco de pausa aí no seu comentário, mano. Tudo bem. Não, é que assim, é que na época, eu refleti sobre isso, né? Mano, será que valeu a pena? Porque R$170 na época, eu falava, é um preço elevado, né? Mal iria imaginar que 250 seria o normal de comprar um jogo do Switch, sabe? Então, mano, é reclamar de boca cheia. Eu não lembro quanto eu paguei, mas eu lembro que Xenoblade Chronicles 2, eu não gosto de lembrar disso, mas é um jogo que eu fiz Double Deep. Eu comprei a versão física e ela tava chegando, eu fiquei apressado pra jogar e comprei digital. Nossa. E acho que, inclusive, eu tava com o Jeff conversando na hora que eu fiz a besteira. Eu me entendo naquele momento, mas é. Como a maioria das pessoas sabe que escuta aqui mais tempo, não é um jogo que eu tenho muito apreço atualmente. Então, agora pode pular, Mário, pro próximo? Ai, né, só, vocês estão falando, eu tenho... Talvez o meu apego pelo Xenoblade 2 seja maior porque eu comprei no dia do meu aniversário, né, mas tudo bem. Mano, que presente grego, hein? Ah, eu gostei na época. Foram boas horas jogando Xenoblade Chronicles 2. Eu me apeguei aos personagens, então tudo bem. Próximo comentário do Daniel Moreno. Salve, galera. Eu sempre dou muitas risadas vendo Chaves e Chapolin. Mesmo já sabendo o que vai acontecer e sempre volto a jogar os games antigos como Pokémon. Se dá limitação que vou encontrar, então encaro de boas. Na programação desse ano, eu vou jogar Chrono Trigger do DS, mas só depois de finalizar os games que comecei. Essa foi a pergunta da semana, né? Quais jogos antigos a gente jogava, não era? Não lembro da pergunta. Você nem participou, né, Jamon? Não, você tava. Participei, pô, tava no podcast. Pô. Falei pra você caramba. É que você tava morrendo de sono. Mas, não, Tava todo mundo meio bêbado, né? Parecia. Não, parecia que jogaram um gás na gente aí, a gente ingeriu alguma coisa. Ó, Chaves, cara, não tem jeito. É uma das minhas séries preferidas, mano. Se tiver passando, eu vou parar tudo pra ver. E sempre vai ser um episódio repetido, porque eu já vi todos muitas mais de uma vez, né? Mas é aquela coisa, aí é infância de gente que não tinha TV a cabo, né? Tinha que chegar e assistir Chaves, assistia todas as... Mano, passava 80 vezes no SBT no mesmo dia, então você assistia todas, né? Mas ainda assim, cara, eu tenho mais apego por Chapolin do que Chaves, na verdade. Eu acho muito mais... Chapolin muito mais divertido. Mas sempre que passa... Pra mim é o contrário, hein? Chaves é melhor? Eu acho que Chaves eu gostava, Chapolin eu suportava. Chapolin não é tipo spin-off de Chaves? Não, não. Chapolin e Chaves, assim, eles seguem em paralelo. Não é que é spin-off, é meio que um multiverso que eles se cruzam, né? Multiverso. Não, é spin-off, João. Resumindo, é spin-off. Não é spin-off. O Chapolin existe no mundo do Chaves e o Chaves existe no mundo do Chapolin. E só, aliás, não dá pra inserir muita coisa, porque assim, existem episódios em que o Chapolin aparece lendo a revistinha do Chaves e vice-versa. E existem episódios em que o Chapolin vai pra vila do Chaves. Né? E qual começou primeiro? E eu não sei te falar. Eu acho que deve ser datas muito próximas, tá? Vamos ver essa porcaria do Wikipedia enquanto vocês vão falando aí de alguma coisa. Não, sobre Chaves Chapolin, assim, eu tenho muito mais memória afetiva, porque eu assistia com meu avô, sabe? Meu avô, ele era meio gagá, mas chegar na casa dele e tava assistindo, ele tava rindo de qualquer coisa, assim. E, aliás, minha família inteira assiste, sempre assistiu, e quando tava passando, todo mundo chegava na casa do meu avô e todo mundo assistia junto. Então, mano, eu gosto por muitos motivos e também porque perpetuou por muito tempo e hoje eu assisto com outras pessoas que também são muito presentes na minha vida. Aparentemente os dois são de 73, então... Tão juntos aí. Então tão juntos, impressionante. Os caras chegam e falam, pega esses caras, coloca outra roupa neles e faz essa outra coisa aqui. não é assim que surgiu. É por isso que o nome, o Shakespeare, né, eles são que é o Shakespeare do México, né? É por isso que eles dão esse apelido, porque com pouco orçamento e com muita criatividade, ele conseguiu criar um universo muito amplo de histórias que atingem, que ultrapassaram o limite do tempo, sabe? A gente tá em décadas diferentes e dando risada das mesmas piadas. É claro, SBT passa como se fosse novidade sempre. Então, mas... É muito mais SBT e menos o cara, né? Você tem que dar esse crédito que a história, ainda assim, se uma pessoa for assistir hoje, ela vai dar risada como se tivesse há 40 anos atrás, 50 anos atrás. O Jeff não vai falar nada. Vambora, vai de E só pra considerar que Chrono Trigger é um jogo que envelheceu muito bem, então... Eu acho que usar Chrono Trigger é sempre um cheatzinho aí, mas... É, como eu falei, eu não consigo nem jogar Pokémon. E qual é o jogo que, eles têm que ele tem que finalizar? Que ele começou? Pergunta. É, então, ele não falou. Ele falou que tá na lista aí, que tá acontecendo. Eu não lembro se ele falou antes, a gente esqueceu já. E ele comentou aqui que não sabia que tinha um anime sobre a cultura dos Ainus. Vou assistir. Existem várias referências a essa cultura em Zelda Breath of the Wild. Sempre obrigado pelo cast e o sinalzinho do capiroto. Eu sabia que no Zelda Breath of the Wild tinha... As esculturas eram do período Jomon, né, que é a pré-história, eu acho que é a pré-história japonesa, ou é a primeira história japonesa, tipo, a primeira coisa depois da pré-história. Eu não lembro qual das duas era. Mas eu fui falar assim, nossa, Ainu, sério? Aí eu fui procurar e realmente falavam que a galera do período Jomon, uma boa parte deles, você descobre a descendência deles é nos Ainus, e não nos japoneses normais, assim, né, no Japão geral agora. Então, realmente, é a galera dos Ainus que tava no período de Jomon. Pelo menos os descendentes dos Ainus. E pra quem perdeu a minha recomendação, foi Golden Kamuy. Eu falei que tava assistindo, agora eu terminei. E tô agora esperando a terceira temporada, né? São duas temporadas de 12 episódios cada. Muito bom, muito bom. Foi muito emocionante o finalzinho da segunda temporada. Agora estou no aguardo da terceira. E o próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Eu normalmente escuto os vossos podcasts na segunda de manhã. Tanto que estranha a falta deste karaokê 64 logo de manhã. Risos. Vai lá, Mário. Explica aí o que aconteceu. Eu esqueci de apertar um botão, desculpa. Eu pensava que você tinha censurado por causa da piada de com Jesus, ou se não, grande São Paulo, assim, tipo, o cast foi tão ruim que não vou postar hoje. Não, a gente não criticou Grande São Paulo, eu só comentei que Ribeirão Preto é Grande São Paulo, porque pra mim tudo que tá fora da capital é Grande São Paulo. Mas é uma concepção minha. Pode estar errado ou não, não faço a menor ideia. É uma concepção minha. Não é possível. Não, vamos comentar de novo, não, João, deixa aí. Tá. Compartilhava o drama com o Lucas de acordar todos os dias da semana antes das 5 da manhã. Pois, como já falei algumas vezes, moro em Santos e trabalho em São Paulo. Porém, o avanço da Covid-19, nossa, já estou há quase 4 meses trabalhando remotamente e confesso que não sinto falta nenhuma de acordar cedão para pegar um ônibus fretado. Porém... Não, mas calma, você extrapolou todos os limites, né, mano? Tipo, de Santos para São Paulo são 70 quilômetros, cara. Tudo bem que você vai no fretado, mas, puta, pode botar 2 horas de viagem aí por dia para ir e depois 2 horas para voltar. Ah, tinha maluco na minha faculdade, e eu estudo em Santo André, e, que era de Santos. E os caras, pra vir de Santos pra Santo André, eles têm que passar por São Paulo. Eles têm que entrar em São Paulo e ir pra Santo André. Então, é aquela coisa, né? Tipo, às vezes muita gente não escolhe onde vai trabalhar, né? É, assim, eu acho que tem condições. Por exemplo, ele fala que ele pegava o fretado. Com certeza o fretado dá uma qualidade de vida muito boa de viagem. Eu trabalhei com pessoas que moravam fora também, assim, fora da capital, e de Sorocaba, esse tipo de coisa, e fazia esse mesmo rolê. Mas aí a pessoa tinha um horário muito regrado. Ela tinha que acordar às 6 da manhã, senão ia perder o fretado. Se perdesse o fretado, já era, sabe? Sim. E aí ela tinha que chegar num determinado horário e não podia ficar mais, ela tinha que sair naquele horário. Acho que tem esses trade-offs, assim. É, no geral, tem gente que gosta... Porque não vai dirigir, não vai pegar transporte público, né? Esse tipo de coisa. E fora da capital você vai pagar muito mais barato. E você pode ir dormindo, né? Inclusive. É, você pode dormir, não, você pode fazer ouvindo podcast jogando. O Rafael, a gente sabe, ele trabalhava lá meu Deus, depois de Barueri lá. E aí ele pegava os fretados lá e ele ia jogando, né? Mas sim, sim. Tem gente que faz isso. Mas, sei lá, tem além da qualidade de vida, tem a questão de você vai pagar mais barato em apartamento de Santos, talvez, né? Aluguel, esse tipo de coisa, mas eu não sei. Provavelmente ele já morava em Santos, né? Então, simplesmente você se mantém perto da família, se mantém onde você gosta. Você só trabalha longe. O ideal é morar do lado do trabalho. Não, esse é aliás, o sonho de vida. Aliás, na outra cidade eu morava, sei lá, bem perto do meu trabalho, porque, sei lá, 7 minutos andando e eu ainda ia de carro. o sonho de todo paulista, aparentemente, é morar do lado do trabalho, né? Eu nunca tive isso, né? Agora eu tenho porque meu trabalho tá a 1 pulo de distância da minha cama. Mas tudo bem que eu vou ter que voltar presencialmente, vai ser uma bosta. Mas, sei lá, em questão de morar perto do trabalho, como aqui em São Paulo você tem que pagar muito mais caro por isso, porque normalmente os trabalhos estão em zonas comerciais, e os arredores, as residências perto de zonas comerciais são muito caras, é um sonho muito distante. Eu concordo, e eu estudo há alguns anos já em Santo André, eu moro no centro de São Paulo, demora 1h30 para chegar, e eu tava trabalhando, no meu estágio eu tava fazendo no mesmo lugar que eu estudo. Aí quando era as férias e eu tinha que ir pra Santo André só pra trabalhar, eu ficava muito pistola, de 1h30, indo só pra ir lá, e nossa, e o salário também não era muito interessante, nossa, lembro que eu tava ficando uma pessoa muito estressada. É, essa é a realidade de muita gente. Só uma coisa que eu nunca contei, Jamão, eu quase fiz mestrado no FBC, né? Eu uhum. só não optei pelo FBC, a minha nota no pós-comp permitia, né? É, uhum. Não fiz porque... era muito longe e eu teria que, tipo, ter aula de tarde, assim, que inviabilizava o meu trabalho. Então eu entendo sua sofrência, não estaria apta, mesmo de carro e dirigindo até Santo André. É, e convenhamos assim. Que você trabalha em qual zona? Trabalhava? Na época era zona Pinheiros, né, zona oeste. Então, zona e a UFABC é depois, a Santo André é depois do leste. Então, tipo, você sai da sul, vai pro leste, você ia passar São Paulo todo um dia. Uhum. Realmente é bem viável. E cadê? Meu Deus, eu me perdi. Porém, mesmo quando estava nesta rotina de acordar super cedo, não ficava com sono às 23 horas, que no Lucas não. Jesus. Muitas vezes ia dormir passada da meia-noite. Tá certo que no meu caso eu ainda conseguia tirar um cochilo de uma hora no ônibus quando ele estava indo para São Paulo. Aí linguinha para fora, o emótico. O Lucas é um bebê. O Lucas ele não mudou o horário de sono dele lá da quarta série, sei lá, terceira série. Que eu lembro que eu ligava para meus amigos às 10 da noite e eu não conseguia falar com eles porque eles já tinham ido dormir. Que é 10 horas vai dormir e o Lucas ainda tá nessa época. Com relação à edição do podcast, acho justo que o editor tenha o direito de editar o conteúdo a fim de deixar que ele fale melhor. Eu já participei de um podcast, mas nunca editei. Imagina o trabalho que dá pra fazer essa edição. Eu não acho. Mas tudo bem. O Jeff é o cara que nunca editou um podcast aqui, mas... Eu acho que tem nada a ver. O cara falou que edita, é ele que falou que edita. Não tem nada a ver com isso. Ó, Jefferson, quando você tá ouvindo o podcast, você escuta uma fala e fala, mano, que merda que eu falei, isso nunca aconteceu com você? Ah, aconteceu, mas isso aí é lição pro futuro, pense antes de falar. Mas se você não tivesse a oportunidade de mudar ali e falar, se eu mudar isso aqui, acho que vai ficar melhor, hein? Não. Primeiro que se dá tanto trabalho assim, pra editar você vai dar mais trabalho ainda, então eu não editaria. Mas você fala assim, esse meu trabalho compensa, porque vai ficar melhor. Eu vou colocar do outro lado, que eu edito o Checkpoint, e tem vezes que eu percebo que eu, pra vender o jogo que eu queria vender pra galera, eu parecia um macaco falando, e eu olho e falo, paciência, agora eu não vou falar isso de novo, tipo, aí fica mal Falciane, assim, o Jomão, quando ele vai falar o bagulho ao vivo, ele parece um primata, quando ele tá editado, o cara é fluente em todas as línguas, então, não... Deixa eu falando bosta mesmo. Porque dá trabalho, Mário. Dá maior trabalho você regravar tudo. Não, é que eu sou perfeccionista, né? Então eu tendo a não ignorar a quantidade de trabalho que vai me dar em prol da qualidade do resultado. Eu gosto de coisa mais humana, então eu prefiro deixar. Não, é que não é sempre. Por exemplo, imagina que um negócio é intragável pra mim. Sabe, é intragável. Fala, mano, isso não dá. Aí eu dou um jeitinho. Mas é bem raro isso acontecer, tá muito raro. Muito, muito. Às vezes que eu regravei, ó, tem um podcast. a maioria dos que eu regravei áudio é do Skino 64. Assim, às vezes é só um trechinho muito pequeno, sabe? Às vezes deu uma falha no meu áudio, ou eu falei por cima de outra pessoa e não deu pra dividir o áudio. Aí eu só regravo aquele trechinho com a mesma coisa que eu falei. Essas são as condições que eu regravo. Só que tem um podcast que participou eu, Lucas e um convidado. E deu pau no áudio do Lucas. Não deu pra usar. Eu regravei tudo do meu áudio fingindo que o Lucas não participou. E ninguém percebeu. E você vai falar qual podcast, Mário? Tá fácil de descobrir, mas eu vou deixar no ar. Beleza. E eu vou dar uma curiosidade também, então, já que você falou dessa porcaria aí. Que algum dia vocês regravaram alguma coisa que eu não participei, E você colocou frases minhas aleatórias no meio da... do, era, acho que um jogo rápido. E aí você colocou frases minhas aleatórias no meio do bagulho pra fingir que eu tava participando. Eu lembro que quando eu ouvi isso, eu comecei a rir, que eu fiquei, nossa, e tá... E tipo, teve uma das frases, eu não lembro qual foi o jogo rápido agora. Eu apontaria se eu lembrasse. Mas eu lembro que teve uma frase lá que eu nunca uso naquele momento, você usou. Aí eu fiquei, caracas, mano, eu nunca falaria, não tem nem esse sentido o que eu falei. Mas ficou muito bizarro. E ninguém comentou nada. Então, tipo, óbvio, às vezes pode ser que eu não exista aqui. Só um montuado de frases que já falou na vida, né? O Jomon atual já morreu, né? Não é impossível, não é impossível. Ele aprendeu a fazer a... Eu já vi isso aí, tem inteligência artificial que... Aprendizagem de máquina que consegue imitar a voz lá pra... Pega um monte de frases que o cara fez pra ele falar frases novas. É basicamente isso que eu existo. É assim que eu consigo ler essas coisas. A única falha dessa teoria, Jomon, é que falta orçamento pra gente fazer isso, mas tudo bem. Não, é por isso que é meio gago. Essa falta de orçamento. Respondendo a perguntinha clássica, um jogo que gostava muito... Não é essa muito... pergunta. Não é... Quê? Você tá pulando aí, ó. Ah, putz, pulei mesmo. Cadê? Aqui, vocês mencionaram... É que é Chaves, né? Eu tentei pular, mas você não me deixou, né, Jeff? Vocês mencionaram Chaves no último episódio e compartilham a opinião do Jeff. Ah, por isso que não deixou pular. Era muito legal quando era criança, mas hoje não consigo mais achar graça no programa. Ah. Aí eu não sei o que significa essa carinha feliz e sei lá, circunflexo, circunflexo e B. Eu não sei o que é isso. B? É uma pessoa feliz dando um positivo, eu acho. Talvez. Ou dando um dedão positivo aí. Ou ele errou, ele. Pior que eu tô olhando pro B aqui, não é possível que ele tenha errado. Então o Jeff tá certo, não dá pra assistir Chaves. E eu não consegui assistir Chaves, mas tem gente na minha idade que conseguiu, então. Jamon, eu acho que quem assistiu ou não assistiu Chaves definiu um caráter aí. Talvez esteja faltando assistir Chaves. Nunca me droguei e meu amigo que assistia Chaves agora se droga. Então acho que foi esse o ponto. N igual a 2 aí na sua mostragem. Exatamente. Exatamente. Respondendo a perguntinha clássica, um jogo que eu gostava muito e hoje é injogável é Pokémon Yellow. Como a franquia evoluiu muito, não dá mais para jogar. O sistema de box dos pokémons era muito simples e travado, pois você não conseguia ver os monstrinhos que estavam em cada box. Tinha que salvar o jogo antes de mudar de uma box para o outro. Sem contar que se seu box estivesse cheio, você não conseguia capturar os pokémon. Além disso, soma-se os infames HMs, que são extremamente chatos. A prova viva é que são jogos... Hã? René falou tudo, né? Falou, mano. Ele tá de parabéns. Vocês estão cutucando aí, eu tô quieto. Deixa eu terminar. A prova viva de que são jogos que não consigo mais jogar é que eu comprei o Pokémon Yellow para o 3DS e não consegui fechá-lo até hoje. A única vantagem é que os Pokémon transferidos deste jogo para o bem que possuíam sua Hidden Ability. Tá, agora vai lá, pode tasca o fogo aí, Jeff. Joga fogo no parquinho. Renan é um cara muito inteligente, velho. Já tô negociando aqui, vou trazer ele no Karaokê 64 no lugar do Lucas, velho. Que ele consegue concordar. Já que não participa mesmo, né? Aí, o Lucas poderia ser a inteligência artificial do programa. Mas eu concordo com o Renan, eu também não consegui. Eu comprei o Blue, eu não comprei nem o Yellow. Porque o Yellow tinha jogado no Game Boy Color já. O Blue eu não tinha, eu não terminei. Eu comprei o Silver e o Crystal e eu não terminei nenhum dos dois também. Então, não sei se um dia eu termino, mas são jogos que envelheceram mal pra caramba. Eu não sei se estão falando, eu comprei os dois no 3DS e zerei os dois. Zeraria de novo. É por isso que você tá assim, Mário. Entendi. Pessoas que continuam zerando Pokémon versus pessoas que não assistiram Chaves, né? Então estão mais com mais problemas atualmente. Tudo. Eu acho que eu tava procurando alguma coisa pra fazer no meu TCC, acho que vai ser isso. Pessoas que dizem que não tem tempo e tem tempo pra rejogar Pokémon Amarelo e assistir Chaves, eu acho que tem alguma coisa errada aí, mas, né? Opa! Caraca! Você pode fazer os dois, cara. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Caraca, e falar que não tem tempo? Eu falei, meu Deus. Pokémon demora um tempo e demanda... Nossa, um Pokémon demora muito. Esses Pokémon antigos não dá, não tá? Eu tava reclamando do Black White, velho. Então imagina, dá muito perto a demora reclamando. Então imagina o Silver. Ah, e na próxima segunda, 13 de julho, é meu aniversário. Então peço encarecidamente pra vocês que não atrasem a publicação do próximo Karaokê 64. Pois apesar de não ter edição, ele é o mais divertido. O último, por sinal, foi bem engraçado. Dei boas risadas com vocês. Como já os escuto há quase 2 anos, o Karaokê nos dá a sensação de estarmos batendo um papo com vocês, que nessa altura do campeonato já se tornaram meus amigos virtuais, entre aspas. Continue com esse excelente trabalho que vocês vêm fazendo e nos divertindo todas as semanas. Um forte abraço, René Augusto. Um forte abraço e parabéns pro René, que talvez esteja ouvindo a gente no aniversário. Se não tá, o aniversário foi bom. Se tá, o aniversário pode ser bom ou está sendo bom. Então parabéns, de qualquer forma. Não, feliz aniversário, René. É, se você tá, provavelmente você vai estar ouvindo isso no seu aniversário. Eu espero que não, porque eu espero que você aproveite seu aniversário não ouvindo a gente. Mas eu espero que você tenha uma A gente ótima... estraga um dia, né, aparentemente. Não, não perca tempo, né? Aproveita seu dia. Mas espero que você coma bolo, tome guaraná e sorvete, tudo que você pode fazer nesse dia. É, feliz aniversário e quantos anos ele tá fazendo? Ele não contou, mas é o suficiente pra não gostar de H&M. É, então tá tudo bem. É. Não, não tem ainda H&M na sua vida. E esse negócio de amigos virtuais é recíproco, René. Valeu aí por comentar. Sim, sim. A gente sempre fica emocionado com as coisas aqui. Ó, tem uma música do Celso Portioli, Amigos Virtuais. Se tivesse edição, eu estaria tocando agora. Mas você não quer dar uma palhinha pra gente, Mara? Cara, não vou. Procura no YouTube, é bem brega a música. Você sabe que eu sempre pensei em fazer um bloco de música aqui, mas que não rola, viu? Não, não faz isso, pelo amor de Deus. O nome do Karaokê 64 é o quê, mano? Eu sempre pensei, vamos dar um sentido nesse nome aí, vamos fazer um bloquinho aí que o jogo vai dar um sentido nesse nome. Agora que a gente já deu o nome, agora a gente tem que dar sentido, né? É mais fácil a gente começar a fazer uma vinheta cantada, então, todo não, início de programa. Ó, eu já recebi arroba no Twitter falando que eu canto mal pra caralho, então não. Eu estou triste até hoje aí, que eu canto mal pra caralho. Isso como é se eu não soubesse, já disse. É só um hater, só, Jumon. A gente aqui aprova a sua cantoria. Obrigado, Jeff. Obrigado, Mário. Por mais que eu não tenha falado nada. Mas oh, quem cala, não. Consente. Tá, eu não canto melhor que vocês, tá? Ninguém canta aqui bem, velho. É tipo, é discutir o ruim pra pior ainda, velho. Exatamente. Eu tenho pena dos meus vizinhos quando eu canto no Karaokê do Switch. Sinceramente. E o próximo comentário é do Jim. Só para esclarecer quanto à pronúncia do meu nome. É Jean, como se escreve, ou Jean. Porém, isso não impede me chamarem de Jim ou Jay. E até prefiro, pois é bem diferente e tenho certeza de que estão falando comigo. Então podem continuar, por favor. Aí, já continuei. Também já fui chamado de João, Gerson e Jefferson. Mas nunca entendi o porquê. Aí acho que foi leitura dinâmica, o cara, tipo, até um J aqui deve ser João. Mas parabéns pro nome mais expansivo não, possível. Não tem nada a ver, velho. Três coisas que não tem nada a ver com o Jean, meu. João, cê, dá pra engolir, vai, mas o resto não. Jefferson, nossa, Gerson. Não, assim, eu fico. Agora talvez eu ofender os Gersons que estão ouvindo a gente, mas tem gente que se chama Gerson? Tem. Eu conheço o Gerson. Tem. Muita gente que era fã de 70. Ah, não tipo... sabia, não conhecia, então, realmente. Mano, você já viu aquelas reportagens dos nomes mais bizarros, assim? Tem um menino que chama Carimbo, mano. Então, o pai não, mas, chama... mas tá no nome mais bizarro, não tá no nome, entendeu? Ah, tá, usando acho... negativamente. Gerson é um nome comum, tá? Tá, eu nunca tive na minha vida, então acho que a galera é um pouco mais velha já. Não sei. Acho que pra idade do Jomon não é comum. Pergunta rápida. Vocês já tiveram, tipo, nome confundido assim? E se tiveram, qual foi o nome mais confuso que já confundiram vocês? Ó, tem um pássaro aqui, acho ó, já volta aqui. Acho que o problema pra mim foi só... Acho que só um jeito que as pessoas não têm como pronunciar meu nome. Não tem o jeito de pronunciar seu nome? Ah, porque, sei lá, você fala português é Jefferson, você fala inglês é Jefferson, se você falar em japonês é Jefferson. Entendi, entendi. O meu problema, acho que isso sempre foi assim. Mas, é, eu sempre atendi por todos, assim, tipo, nunca teve alguma coisa que, assim, que eu fiquei em dúvida e falando, será que isso é comigo? Nunca fui chamado de João. Ó, comigo, já me confundiram com muito nome, assim, apesar de Mario ser bem simples e a pronúncia ser a mesma em basicamente todo lugar do mundo, apesar de mudar um pouco, mano, já me chamaram de Márcio, de Marcos, de um monte de coisa, mas o pior foi um dia que eu fui no BK, e agora no BK, não agora, né, porque, né, com a quarentena não dá mais Pé de pra ir. nome? Pede nome, e vem no bilhetinho, Alisson pelo nome. Acho a pior coisa do mundo, porque as atendentes, não as atendentes, né, as atendentes, dificilmente entendem, assim, talvez eu tenha um problema para falar, mesmo que eu não sei, né, Problema de mas edição? pode ser que eu tenha, porque teve um dia que eu falei, olha, meu nome é Mário, ela falou, Narcon, eu falei, não, Mário, é, Narcos, sei lá, foi um bagulho nada a ver, e ficou lá, o bagulho nada a ver, e foi isso, eu tô tentando achar o... Eu tirei foto pra mostrar, agora não tô achando. Mas foi um absurdo, assim. Foi com N, foi nesse nível, assim, chamando o Jean de Jefferson. E o meu é que eu tinha uma professora no colegial que ela tentava decorar o nome de todo mundo da sala. E aparentemente ela tentou me decorar pelo meu cabelo encaracolado. E ela, por algum motivo, ela encasquetou que o meu nome era Gabriel. Então ela olhava pra mim e falava: Ah, Gabriel, para de falar! Eu olhava assim, pra quem é que ela tá falando, tava olhando pra mim. Eu falava: André. Aí ela: Ah, tá, não, ah, André, esqueci. Aí foi, acho que, no mínimo um semestre que ela me chamou de Gabriel. Meio Você não preconceito esqueceu, você dela, né? aprendeu errado. Como assim, aprendi errado? Não entendi. Não, ela aprendeu errado. Ah, ela aprendeu. É, então, ela decorou por cabelo encaracolado. Acho que ela associou a anjo e a Gabriel, essa coisa aí. Oh, anjo. Provavelmente. Eu acho, assim, eu nunca me perguntei como que ela tentou me decorar. Ela tentava. E o próximo comentário é do Vladimir Almeida. E aí, como anda as coisas? Olha, antes dessa pandemia, pelo menos no Mercado Livre, o Pro Controller era mais caro que os Joy-Cons. O Pro Controller estava entre 450 e 500, já o par de Joy-Cons estava entre 350 e 430. Mais ou menos isso, e achava caro por esse preço. Pobre alma inocente. Risos. Ó, eu Qual que comprei vocês o. comprariam? O que não tem drift? Que é mais caro ou o que tem drift é mais barato? Ó, eu Se você for comprei jogar na só uma época pessoa. do Link's Awakening. Eu acho que foi junto com o Link's Awakening, foi muito próximo. Que eu comprei um Pro Controller, mas eu paguei R$ 600 naquela época, já. Nossa, velho, R$ 600, meu Deus. Acho que foi 600. E ainda eu Nossa. comprei dois, porque eu comprei e minha irmã comprou junto comigo, né? Foi mais ou menos isso, 600, 550. Mas acho que foi 600 mesmo. Eu sabia que ia ser caro, porque o preço é caro pra caramba já. Então já sabia que ia ser bastante. Acho que em março, final de março de 2017, eu paguei 380 no Joy-Con e 400 no Pro Controller. É, a economia deu um giro já, né? Deu um bom giro. Mário, apesar do seu notebook ser bem velhinho, quando comprei pensei a longo prazo, então. Pera. Ah, apesar do meu, não do seu. Mário, apesar do meu notebook ser bem velhinho, quando comprei pensei a longo prazo, então foi um i7, 16 GB de RAM, e ele está com Windows 10 e roda de boa. Puta porra, mano. Mas a placa Nossa. de vídeo dele já está bem ultrapassada e acredito que não rode por falta de manutenção. Não, mas 16 GB de RAM é padrão hoje em dia. O cara comprou muito avançado. Sim, Cara. é, então. i7 Futurista. é absurdo, sim. 10 anos atrás, né? É 10? É Ah, o meu velhinho, é. eu não lembro se era 10. O meu é i7 também. Apesar de ser 5 anos atrás, é i7. Mas é segunda ou terceira geração, né? Então já tá bem antigo. Preciso abrir ele e trocar a pasta térmica e se tiver algum resquício da pasta ainda, XD. Pelo que eu lembro, eu fiz uma manutenção dessas há uns 5 anos atrás. Ó, fica o spoiler aí, o aviso que até eu tipo, eu nunca repasso a térmica no meu, então talvez ele esteja aquecendo bastante. É, com toda certeza, do mundo da pandemia acaba primeiro que One Piece. Quando o Oda deu uma entrevista e falou que One Piece termina dentro de 5 anos, mesmo com o Oda cogitando esses 5 anos para terminar, ainda acho que são 10, na verdade. Tem muita coisa para ser explorada no mundo de One Piece. Tenho uma vaga lembrança de quando assisti o anime e sempre fiquei contente com a evolução dos personagens. Pois fica claro a crescente da maturidade dos personagens principais e acho isso muito foda. Ó, eu só vou cortar aqui já, mas Uma coisa que eu não acho que o One Piece tem é desenvolvimento de personagem. Tipo, uhum. Eu acho que ele, o personagem ele tem lá, sei lá, ele tem um arco de mostrar o passado aí. Tipo, ele é antes de mostrar o passado, mostra o passado, supera o passado, e ele entra naquele estado e nunca mais muda. Acho, tipo, Fala. Não, eu concordo com isso, mas além, não só os personagens principais, mas os outros personagens, eles são marcantes desde o começo, assim, ou ele é muito mal, ou ele é muito bom. Ou ele é mal e depois fica bom. Então, eu concordo, eu não acho que tenha desenvolvimento de personagem, eu acho que eles são muito pré-definidos. Sim, sim. E os personagens, tipo, a parte principal, basicamente, eles... o Luffy, ele fica puto com a mesma coisa que aconteceu lá no início do negócio, viu uma injustiça, foi impossível e fez merda. Uhum. Nessa saga atual, inclusive, viu uma injustiça, foi impossível e fez merda. Acabou de acontecer, inclusive, no mangá. Então é meio que, tipo, não mudou. É um ponto positivo porque você já tá acostumado com os personagens, mas é aquela coisa, o One Piece não foca em desenvolvimento de personagem. Acho que ele foca bastante é em desenvolvimento de mundo. Ele tem um mundo lá dele, acontece alguma coisa política no meio do negócio e isso o Oda sabe trabalhar bastante com a política do mundo, como que ela muda. Cadê? Eu me perdi aqui no... Graficamente sempre vi uma crescente também, mas sou um fã de One Piece, então pode ser que por isso não vejo coisas negativas. Mas concordo que tem muito frame repetitivo de golpes e inimigos apanhando. Estou acompanhando o mangá e pela experiência que tenho, apesar de pouca com os mangás, o Oda é foda pra caralho. Ele usa personagens de referência de 200 a 300 capítulos atrás que você nem se lembra mais e precisa reler pra lembrar os contos ou lembrar do personagem, e eu acho isso muito foda. Então, esse é o ponto mesmo. O Oda, tipo, acho que falam que ele tem um... Ele meio que deixa um monte de referência nos mangás dele pra ele lembrar quais são as pontas soltas que ele deixou pra ele poder voltar. Mas ele lembra bastante das coisas, tipo, coisa que você achava que não era importante e você vai ver super depois é referenciado. Sobre o controle, lembrei de ser idiota e comprar a Pokéball Plus pra jogar Pokémon Let's Go com meu filho. E é um item de prateleira agora. Será que vale a pena tentar trocar por um par de Joy-Cons mesmo usado? A Pokéball Plus ainda possui o meu dente. Nunca tirei, pois perderia grande valor. Se algum ouvinte que seja colecionador ou até algum dos integrantes tiver interesse, me chama pra conversarmos. E a gente aqui virou o Mercadinho 64. Até a próxima, Vladimir de Almeida. Mercadinho 64 é bom. O meu não tinha prazo de validade, não? Eu acho que não. Eu espero que não. Não, ele vem dentro da Pokéball, você pode pegar quando você quiser. E aí tá na palavra do Vladimir que tá dentro da Pokéball dele. Então... E se o filho dele jogou e gostou, tudo bem, você não é idiota. Idiota é a gente que compra jogo e não joga. Ó, eu acho que a Pokéball Plus, ela serviu o propósito dela. Eu pelo menos eu comprei a edição que veio com ela, né? Eu joguei um pouco com ela, mas eu acho que a mecânica de captura, independente de estar com a Pokéball Plus ou com o emote usando o Sensual Motion, não sei como é que... Esqueci como é que é o nome disso, mas... Usando o controle de movimento, né? O sensor de movimento, eu acho que ficou ruim Pokémon Let's Go, né? No geral, se eles tivessem feito uma mecânica decente, seria até legal jogar com a Pokéball Plus. Falei Pokéball Plus, é o nome dela. Tá certo. Pokéball Plus, sim. E os próximos comentários é no Nintendo A3, número 217, assédio em Super Smash Bros, cancelamento da Evo e o futuro do Nintendo Direct. Eu falei Evo, mas é Evo. Ou EVO, sei lá como que se lê isso aqui. E o único comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! É muito chocante saber que os seres humanos ainda não conseguem tratar o próximo como a si mesmo. É uma parada muito simples, mas a maioria ainda não tem essa consciência. É um mix de revolta e tristeza saber que muitos ainda sofrem abusos. Mas não devemos nos calar jamais. E se a internet está trazendo à tona essas questões, que elas sejam averiguadas e os responsáveis sejam penalizados. Eu fico mais no mix de decepcionado, mas não surpreso. Que tem merda, sabe? Então, tipo, só ele falar, nada de novo. Merda é do ser humano, né? Eu concordo, tipo, ele até comentou que os seres humanos não conseguem tratar o próximo como a si mesmo. Assim, eu não tô justificando abuso sexual nem nada, mas eu acho que, tipo, é muito do ser humano ele se priorizar em perante os outros. Tipo, a minha felicidade vale mais do que a felicidade do outro. Eu acho que, tipo, isso é do ser humano, assim, por mais que a gente tenha consciência, não seja só um animal que vive de instinto, essas coisas, eu ainda acho que isso é muito forte no ser humano. E, inclusive, a desconfiança que o outro, que você tem do outro, de falar, ah, um cara que, por exemplo, eu tenho, então, tipo, de você olhar pro cara e falar, esse cara vai se priorizar se precisar, faz você se priorizar mais ainda. Então é meio... Sei lá, é uma filosofia aí que eu tô pensando agora, então posso estar falando besteira. eu não sei dizer isso. Pela minha experiência de vida, eu já vi as duas coisas, sabe? Gente consegue ter empatia o suficiente pra dar mais qualidade de vida pra outra pessoa, né? É, refletir sobre a condição de vida sobre a outra pessoa. E pessoas são completamente egoístas, né? Então, acho que tem de tudo. É, como esses casos eles ofuscam muito os casos de positivismo que a gente tem na sociedade, eu acho que a impressão que passa é muito negativa no geral. E principalmente esses casos são muito chocantes, né, quando eles aparecem, casos de pedofilia, esses crimes hediondos que perante a sociedade que infelizmente ainda estão sendo muito impunes, né, ou pelo menos não tem a justiça devida. Isso vai de cada um, né? Mas eu acho que ofusca bastante a boa impressão que de outras coisas positivas que acontecem durante a vida. Eu só acho que a internet não deve ser o lugar para você... Tem que ser na justiça, seria. É, tem que coisar outras maneiras, não na internet. Eu acho que a internet é o pior lugar. Você não tem defesa, você não tem lei, você não tem regras, você só tem pessoas com raiva. Faz sentido. E espero que a Nintendo continue com a Direct. Curto muito o formato e as discussões que são geradas antes, durante e depois. Mas se eles forem mudar para algum outro formato, que este seja melhor que a Direct. Segundo rumores, vem uma Direct este mês. E espero que tenha mais informações sobre a sequência de Zelda Breath of the Wild. Abraços e sinal sendo capiroto. E a gente não falou no Nintendo 3, né, da dublagem, né? Ah, é verdade, teve uma dublagem em espanhol, né, que parece que tá completa. Então, eles já afirmaram que não está completa. Ah, tá. Mas eu acho que, tipo, Breath of the Wild 2 não vai... Porque eu acho que a Nintendo, ela... Sei lá, eu chutaria que vai ser igual o Paper Mario, mais ou menos. Mesmo se tiver uma Direct, é focada nas coisas desse ano e não nas coisas do ano que vem. Tipo, é mostrar o finalzinho, a bombinha que tem pra esse ano, pro resto desse ano. E Breath of the Wild não vai ser esse ano. Então, eu chutaria que vai ser ano que vem, talvez E3 do ano que vem, que aí eles mostrem melhor, ou senão numa Direct de março, que não acontece em março, sei lá. Direct de janeiro, que não acontece em janeiro. Acho que é isso. Eu não tô esperando muita coisa. Eu ainda acho que vai vir uma Direct esse mês, ou senão pelo menos um anúncio esse mês, porque eu acho que eles têm que preparar o consumidor pra agosto, se vai ter alguma coisa em agosto, né? Tem que ter alguma coisa. Se vai ser Direct ou não, não sei, mas, assim... com os depoimentos falando que os jogos não foram afetados a produção, né? Então, acho que a Nintendo tinha que... Então, você presume que vai ter alguma coisa pro final do ano. Então, tem que ter um anúncio de alguma forma. Se vai ter Direct ou não, esse aí é aquela coisa, né? Tipo, continua chutando que vai ter Direct e um dia vai ter. Né? Exatamente. E é isso? Teve algum comentário, João? Não tem mais nenhum comentário. A não ser que vocês queiram comentar alguma coisa. Não. Então, agora, pergunta clássica. Acho que faz tempo que eu não faço aqui. Posso fazer? Manda, faz, mano. Eu pensei, mas manda aí. Não, então vai. Eu não sei. Eu ia perguntar qual é o refrigerante mais esquisito que as pessoas tomaram. Eu ia perguntar qual que é o nome... Quem já confundiu o nome das pessoas? Então faz essas duas perguntas, vamos deixar mais hardcore aí. Ou morre eu, ou o Jombon, ou não morre nenhum dos dois. Pode ser. Então vai ser aquela party mal construída lá que você colocou dois pra tancar. Pode ser. Isso. Então vamos com essa. E pra você que ouviu até agora, muito obrigado. O pessoal acha essa... Algumas pessoas acham essa enrolação divertida e a gente também acha. Então, que enrolação! Então, manda os comentários e até a próxima, pessoal.